الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Continuando o capítulo sobre a feitiçaria, o Imam al-Mujaddid rahimahullah em seguida menciona uma narração a partir de Abi Huraira, disse rahimahullah: "Wa Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Ijtanibu sab'a mubiqat. Ijtanibu sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun?" Qala: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. الشيخ رحمه الله ان seguida menciona esta narração que foi narrada a partir de Abu Huraira رضي الله عنه وارضاه, de que o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم disse: Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, afastai-vos dos sete pecados destruidores. Afastai-vos dos sete pecados destruidores. Yani, são pecados que destruem, yani, a vida da pessoa neste mundo e no akhira. Qalu, yani, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viram isso, yani, perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wa sallam: Ya Rasulullah, wa ma hun? Yani, o mensageiro de Allah, quais são esses pecados, yani, esses sete pecados que são destruidores? Yani, quer dizer que destruem a pessoa nesse mundo e no outro mundo. Qal, ash-shirku billah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: ash-shirku billah. Yani, o primeiro pecado, dentre os pecados destruidores, o primeiro pecado é a shirk billah. E o shirk, a gente sabe que é an tajala lillahi niddan, yani, é você colocar um parceiro ou um, yani, uma divindade e você adorar além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou adorar juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que merece a verdadeira adoração. Yani, quer dizer que tudo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que seja chamado de Deus, mas é uma divindade falsa, pois a adoração não é completa e não é verdadeira até que seja direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é que tem, possui os atributos que colocam, yani, como somente alguém que merece a adoração. Aqueles que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala não têm nenhum atributo que lhes faz merecer a adoração. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem é adorado verdadeiramente, e tudo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala é adorado falsamente. Portanto, o shirk é a pessoa cometer politeísmo, yani, seja qual for o tipo de politeísmo, seja colocar intermediários na adoração a Allah ou adorar diretamente outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o segundo pecado dentre os pecados destruidores, disse: "Was-sihru". Yani, o segundo pecado que destrói, que os muçulmanos devem se afastar, é o sihr. Portanto, isso mostra de que logo depois do shirk vem o sihr. E veja que o sihr também é shirk. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou separadamente para chamar a atenção a esse pecado. Yani, o shirk é um termo que abrange várias formas de, yani, pecados que são considerados como, yani, politeísmo. E dentre eles é o shirk, como vimos na aula anterior. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam tirou aqui, yani, mencionou o shirk de forma separada para chamar a atenção a esse pecado. Quer dizer, isso aí é algo que muitas pessoas fazem, e daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou atenção para as pessoas terem consciência de que esse shirk é um dos pecados que também destrói a vida da pessoa neste mundo e no outro. Portanto, o sihr é um dos pecados que destrói a vida da pessoa neste mundo e no outro mundo. E não existe ninguém que cometeu shirk, yani por via da feitiçaria, e sucedeu nesse mundo e no outro mundo. Até aqueles que, yani, por um tempo, ficam apegados à feitiçaria, vão, como se diz, como querem ficar ricos. Passando um tempo, você vê a desgraça que lhes assola. Passando um tempo, podem ficar 20 anos, yani, Allah subhanahu wa ta'ala testa eles. Eles pensam de que alcançaram o que alcançaram por via da feitiçaria, mas é um teste que Allah subhanahu wa ta'ala coloca neles. Você vê eles pensando que o que eles alcançaram de riqueza é por causa da feitiçaria que eles yani, fizeram. Mas, passando um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala yani, remove a eles isso tudo. Você vê essas pessoas num pior estado. Daí que a feitiçaria não só destrói a pessoa no Akhira, mas também nesse mundo. Tanto não existe pessoa que pratica a feitiçaria e sucede nesse mundo. Não existe. Chegará um tempo que Allah subhanahu wa ta'ala irá de derrubar a ele. E se ele alcançar algo, é só um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou: وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Yani, dentre os pecados que destroem a pessoa neste mundo e no outro mundo é a pessoa matar yani, alguém que yani, matar alguém injustamente, yani, alguém que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que seja yani, matado. Illa bilhaq, excepto com uma justa causa. Yani, uma justa causa são coisas que têm a ver com o sistema judiciário. A pessoa cometeu crime que foi prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala de que esse crime tem pena da morte, como é o caso daquele que mata yani, propositamente uma outra pessoa. Na pena de Allah subhanahu wa ta'ala, no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, o castigo para esse tipo de crime é retaliação, que é também a morte. Yani, an-nafsu bin-nafs, yani, a alma pela alma. Se você tirar uma alma injustamente, então na legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, você também deve ser tirado a alma. Pode constituir uma injustiça você tirar a alma a alguém e você ser colocado na cadeia por uns, não sei, 20 anos ou seja qual for, como fazer em outros sistemas. Isso é injustiça para aquele que foi tirado a vida. Yani, a família vê aquele que matou yani, o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu filho, passando um tempo já está fora da cadeia. Yani, isso é uma injustiça. Isso causa mais angústia até para a família. Portanto, esses sistemas, a gente sabe que antigamente, antes de vieram com esses slogans de yani, que tem nos dias de hoje, de que direitos humanos, direitos humanos, esses direitos humanos só são para os criminosos. Aqueles que foram yani, feito mal pelos criminosos, não há direito humano, né? Não se pensa em direito yani, humano. Ele tem direito de viver. Foi tirado a vida. Quando se quer tirar a vida desse que tirou a vida do outro, dizem, não, é de direitos humanos, tem que permanecer ele vivo. Yani, ajib. Portanto, a gente sabe que yani, quando existia a pena de morte em vários países, a criminalidade, o índice de criminalidade era baixo. Comparando com atualmente, que foi abolido em muitos países a pena da morte. Até em países não muçulmanos, yani, a gente vê, se você for a comparar o índice de criminalidade yani, quando existia a pena da morte e depois da sua abolição, vai ver que depois da sua abolição a pena da morte, yani, as pessoas ficaram sem medo. Yani, daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَا, yani, na retaliação, quando a pessoa yani, tira a vida de alguém e é retaliado também sendo tirado a vida. Fi haya, yani, existe vida para outras pessoas. Yani, quer dizer que quando alguém sabe que se eu matar fulano, também vou ser morto, ele não vai cometer esse crime, porque ele sabe de que se eu te matar fulano, também vou ser morto. Daí que, quando alguém está sendo aplicado a pena de morte, essa ação, por si só, está a dar vida a muita gente. Pois as pessoas, quando veem a punição de um crime, ele não pensa fazer esse crime. Porque ele sabe que o meu fim será como esse aí, que está sendo morto. E ninguém, por natureza, gosta da morte. Ninguém gosta da morte. A menos que a pessoa tenha perdido a consciência e tenha ficado maluca, mas, em termos normais, o ser humano, ninguém gosta da morte. Todo mundo quer viver. Até se pudesse aumentar o tempo de vida, ele aumentava. Portanto, na legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, existe a tranquilidade e sossego. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse nessa passagem de que, dentre os pecados que destroem a pessoa nesse mundo e no outro mundo, é matar uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Como fazem muitos mujrimun, vão roubar nas casas e não só roubam, mas também, quando encontram os donos das casas, acabam matando os donos das casas. Sallallahu alaihi wa sallam. Eles entram nas casas, roubam e ainda matam. E outros ainda, sallallahu alaihi wa sallam, fazem atos ilícitos às mulheres. E quando são pegos, simplesmente vão ser colocados na cadeia. Prontos. Esse todo o mal que eles fizeram, são colocados simplesmente na cadeia. Se forem encontrados. Sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, matar alguém injustamente é um dos grandes pecados que destrói a pessoa nesse mundo e no outro mundo. Excepto os casos em que a legislação islâmica permite a pena de morte. Existem casos em que a legislação islâmica permite a pena de morte. E somente aplica a pena de morte os governantes muçulmanos. Não é a autoridade das massas aplicar a pena de morte. E uma das coisas que é feita de forma, que é errado, é as pessoas pegarem alguém que roubou e começarem a bater nele. Isso é contrário àquilo que são os ensinamentos islâmicos. Ninguém aplica a pena da morte senão os governantes ou com a permissão dos governantes. E no sistema islâmico, a pessoa vai para o tribunal. Não é simplesmente matado ou aplicado pena. A pessoa vai para o tribunal. Até ver em que circunstância, para se apurar em que circunstância ele matou o fulano. Se foi, de fato, propositamente ou foi um erro. A pessoa que matou alguém por erro. Tem outras penas que se aplicam nele. Como é o caso de adia, pagar uma caução, ou outros pontos que são mencionados no livro de jurisprudência islâmica. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: o aklu riba, dentre as coisas que destruem a pessoa, que devemos nos afastar, é usufruir dos juros. Seja a pessoa fazer direta ou indiretamente os juros. A pessoa que, por exemplo, coloca o seu dinheiro no banco e deixa o seu dinheiro no banco e é dado juros e ele se aproveita desse juro, isso é comer, é se aproveitar ou desfrutar de juros. Por mais que ele não tenha feito uma transação de juros, simplesmente no fato dele ser dado juros e ele aceitar isso, portanto, ele também já partilhou. E no pecado. Aquele que escreve também partilha. Aquele que trabalha nessas instituições, ajuda a propagação, do juro, também ele arca com o pecado. O aklu mal yatim, entre os pecados que destroem a pessoa nesse mundo e no outro mundo, é a pessoa usufruir da riqueza dos yatim, que são os órfãos. Aqueles que perderam os pais antes de atingirem a puberdade. E esse é um ponto bastante importante que devemos saber no que diz respeito aos órfãos. O órfão no Islã, no sistema islâmico, é aquele que perdeu o pai antes de atingir a puberdade. Quer dizer que se alguém perder a mãe antes de atingir a puberdade, a pessoa não é órfã. A pessoa não é considerada como órfã. O órfão é aquele que morreu o pai, pois o pai é que é responsável pelo seu sustento e cuidar dele nas partes no que diz respeito à economia da casa. Tudo está na responsabilidade do pai. Daí que a perca do pai é algo que traz pobreza à família, pois o rendimento vem da parte do pai. Daí que o órfão é aquele que morreu o seu pai enquanto ele não atingiu a puberdade. Quer dizer que se a pessoa atingir a puberdade e perder o seu pai, não é considerado como órfão. Pois se a pessoa atingir a puberdade, a pessoa pode procurar emprego, pode trabalhar. Quer dizer que a pessoa já é responsável. Quando a pessoa atinge a puberdade, a pessoa já é responsável. Ao contrário do que acontece nos dias de hoje, as pessoas vivem com os seus pais até os 30, 40 anos e ainda são sustentados pelos seus pais. Isso é algo que provoca, causa nas pessoas, o espírito de não querer trabalhar. Pois os pais sustentam eles até 40 anos e é sustentado pelo pai. Nasallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse é o órfão no Islã. O órfão é aquele que morreu o seu pai antes de atingir a puberdade. Portanto, se a pessoa comer ou usufruir dos seus bens, isso é considerado como dhulm, uma injustiça, pois ele está numa situação carente, precisa dessa riqueza e você vem usufruir dessa riqueza. Isso é algo também que acontece em várias famílias. Quando alguém morre, tem filhos, as famílias, em vez de procurarem formas de cuidar dos filhos do falecido, a primeira coisa que vão é dividir a riqueza dele. Nasallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse é um grande pecado e é um pecado que destrói a pessoa nesse mundo e no outro mundo. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou outro pecado que é o atawalli yawma zahf. E yawma zahf é a pessoa desertar o campo de batalha durante a batalha. Quer dizer que os muçulmanos na batalha contra os descrentes e outra, o muçulmano foge da batalha. A pessoa, os muçulmanos estão numa batalha legislada contra os descrentes e a pessoa foge à batalha. Isso é considerado como tawalli yawma zahfa, que é um dos pecados maiores. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou como um dos pecados que destrói a pessoa neste mundo e no outro mundo. وكذف المحسنات الغافلات المؤمنات. Dentre os pecados maiores que destroem as pessoas também é acusar as mulheres livres de adultério como sendo adúlteras. A pessoa acusar uma mulher muçulmana que é livre do adultério, você acusar ela de adultério sem evidências, então isso é considerado como kadhf. É um pecado maior e a pessoa também é aplicada a pena. É chicoteado. Até trazer testemunhas. E o seu testemunho fica inválido, não é aceite. Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou as regras disso no Surat An-Nur. Portanto, não é permitido a pessoa acusar mulheres muçulmanas de adultério sem nenhuma evidência. E evidência no Alcorão, segundo o Alcorão, são quatro testemunhas. E segundo as regras da Sharia, é que não só as quatro pessoas vêm dizer que a fulana cometeu adultério, mas o juiz vai pegar testemunho de cada uma pessoa. Se o testemunho de uma pessoa diferenciar do outro, o juiz vai perguntar sobre os detalhes. Se os detalhes não forem, se não forem iguais nas quatro testemunhas, então são aplicadas a eles a pena. Pois yani, a honra do muçulmano tem uma, yani, tem santidade, yani, não pode ser, yani, a pessoa não pode ser acusada principalmente desse pecado que é o adultério, pois essa acusação está a tirar a honra dessa pessoa. Daí que o Islã, yani, foi bastante firme no que diz respeito a isso, a esse tipo de acusação. Se duas pessoas virem, por mais que eles vejam, yani, la qadar Allah, eles vejam o ato sendo cometido, três pessoas, e foram testemunhar, eles vão ser aquilo, rejeitados o seu testemunho. Pois devem ser quatro testemunhas. Pois o que está em causa é a honra dos muçulmanos, principalmente da mulher. A gente sabe, quando uma mulher for conhecida ou for dada essa alcunha de que é uma adúltera, perde valor na sociedade. Perde valor na sociedade. E infelizmente nos dias de hoje, as pessoas, para eles é bem fácil acusar alguém desse tipo de crimes sem nenhuma evidência. Outros até só por suspeita acusam as mulheres disso. Até na Sharia, na legislação islâmica, se você ver uma mulher a entrar num quarto com um homem, isso não é suficiente para você acusar ela de adultério. Não é suficiente de você acusar ela de adultério. Portanto, a pessoa deve preservar a sua língua de acusar os muçulmanos de adultério, seja homem ou mulher. O mesmo se aplica para homem ou mulher, mas normalmente é mencionado, as mulheres, pois é mais comum ocorrer essa acusação nas mulheres do que nos homens. Portanto, a regra se aplica tanto para os homens assim como para as mulheres. Como ocorre muito nas mulheres, daí que foi mencionado as mulheres nos vários textos. Portanto, esses são pecados que destroem a pessoa nesse mundo e noutro mundo. Portanto, devemos proteger a nossa língua sobre acusações dessa natureza. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man satara mu'minan fi dunya, satara Allahu." Se a pessoa esconder, ver alguém a cometer um pecado e a pessoa esconder, a pessoa ver alguém a cometer um pecado e a pessoa escondeu isso, Allah subhanahu wa ta'ala também irá esconder os seus defeitos no dia da ressurreição. Não quer dizer que devemos encorajar a prática do pecado, mas quer dizer que não devemos divulgar pecados que a gente vê. Você viu alguém a cometer um pecado, procure esconder isso. E se você tiver possibilidade ou habilidade, vai aconselhar a pessoa de forma privada. Não é possível, não é preciso a pessoa divulgar: "Fulano, vi fulano fazer isso na noite de ontem, vi fulano com uma mulher, vi fulano com..." Isso tudo, não é ata'awunu 'alal birri wat taqwa. Isso não constitui a cooperação do bem. Se você vê alguém a praticar o mal, se for um pecado, que a pessoa está fazendo de forma escondida e você viu, então mantenha isso escondido e vai aconselhar a pessoa, de forma privada. Se a pessoa aceitar o teu conselho, aceitou. Se não aceitar, você cumprir com aquilo que convém a ti. E você não tem que andar a dizer que fulano, eu vi fulano fez no, na noite do dia isso, vi ele a fazer isso, vi ele a fazer isso. Ou fulano à noite sai com fulana, ou dessa natureza, coisa dessa natureza. Portanto, isso é algo que, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas tornaram algo comum. As pessoas sentarem a falar de que fulano fez isso, eu vi fulano fazer isso, vi fulano fazer isso, na sallallahu alaihi wasallam. Essas pessoas devem saber de que, se você não for castigado neste mundo, então no outro mundo você será castigado pelos seus pecados. Você será castigado pelos seus pecados. E esses são pecados maiores. A pessoa deveria tá com medo, mas as pessoas podem ficar o dia inteiro a falar sobre isso, para eles é algo normal, né? Sallallahu alaihi wa sallam. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah, menciona uma outra narração, Anjundub marfu'a haddu sahiri darbuhu bisseif. Rawahu at-Tirmidhi wa qala sahih annahu maquf. O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona aqui um tópico que tem a ver com a feitiçaria, que é hukmu, yani hukmu sahir. Qual é o veredito sobre, qual é a pena daquele que pratica feitiçaria? E ele mencionou aqui uma passagem que foi atribuída a Jundub, que é um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, como tendo dito: haddu sahir dharbuhu bisseif, yani que a pena para o feiticeiro é ser, yani aplicando, é ser aplicado a pena capital, yani ser matado com a espada, ser matado com a espada, yani ser cortado a cabeça, yani em poucas palavras. Essa é a pena para o feiticeiro, aquele que comete feitiçaria, que for, yani, for julgado e for estiver certo de que ele comete a feitiçaria, essa é a pena no sistema islâmico, yani, nos países muçulmanos que se aplica a lei islâmica, essa é a pena que é aplicada normalmente aos feiticeiros. Até nos dias de hoje, alhamdulillah, yani, na Arábia Saudita, e não conheço outro país, mas na Arábia Saudita, essa é a pena que se aplica para o feiticeiro. وفي الصحيح, em seguida o Imam Mujaddid rahimahullah disse: وفي الصحيح البخاري أن بجالة بن عبدة قال أم بجالة بن عبدة قال كنت كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. يعني بجالة بن ابن عبدة disse que Umar radiallahu anhu escreveu um comunicado, yani, para todos os muçulmanos, de que deveria se matar ao feiticeiro e à feiticeira. Yani, essa é a pena de morte que se aplica ao feiticeiro. A pessoa que comete feitiçaria é aplicada a pena de morte. Daí que Umar radiallahu anhu enviou uma circular de que deveria se aplicar a pena de morte para os feiticeiros, para o feiticeiro e a feiticeira. قال فقتلنا ثلاثة سواحر. Ele disse que nós matamos três feiticeiras ou três feiticeiros. Tanto isso mostra-nos de que Omar, Khalifa Rashid, quer dizer que a sua sunna é sunna, deve ser seguida. Yani, quer dizer que essa faz parte da legislação islâmica. Yani, aquilo que os khulafa Rashidun fizeram faz parte da legislação islâmica. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou aos muçulmanos de seguirem a sua sunna e a sunna dos khulafa, yani, os califas bem guiados que vieram depois dele, que são Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. E Umar decretou que a pena para o feiticeiro é que deve ser morto. E os sahabas e aqueles que existiam no tempo de Omar cumpriram com essa ordem e mataram o feiticeiro, como disse Bajala, فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ. E eles, com base na ordem de Omar, mataram três feiticeiros. وَصَحَّ عَنْ حَفْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحْرَتَهَا. Yani, foi relatado de forma autêntica a partir de Hafsa, e Hafsa era uma das, yani, esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, e era também filha de Umar radiallahu anhu. Foi relatado de forma autêntica a partir de Hafsa, al-Mu'minina radiallahu anha, de que ela ordenou que a sua escrava fosse aplicada a pena de morte, pois ela era feiticeira. Feitiçou a Hafsa. Fakutilat. Então, essa, yani, escrava foi aplicada a pena de morte, pois ela era feiticeira. وكذلك صح عن جندب. Também foi relatado de forma autêntica a partir de Jundub. E a história de Jundub é conhecida, de que ele certa vez estava na presença do califa E tinha um, aquele, como que diz, não sei, no jeito de hoje, mágico, estava a fazer magia, ele cortava, ele colocava as pessoas a pensarem de que ele está a cortar a sua cabeça, e colocava de lado, e depois voltava a colocar a sua cabeça, e as pessoas, ele tinha feito feitiçaria, a feitiçaria, que fazia eles imaginarem ver uma coisa que de facto não está acontecendo. Então, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam desceu com sua espada, disse: se você de facto está a cortar a sua cabeça e a voltar a pôr, eu vou cortar a sua cabeça e você volta a pôr. Então, cortou a cabeça dele e ele não conseguiu pôr, quer dizer que era mentiroso, sahir, e isso aconteceu na presença do califa. Sendo assim, isso mostra de que a pena de morte não é aplicada senão com a permissão do governante muçulmano. Qala Ahmad, Imam Ahmad disse, rahimahullah, an thalathatin min ashab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que foi narrado a partir de três companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam de que a pena para o feiticeiro é de que deve ser aplicada a ele a pena de morte. Deve ser cortado a sua cabeça deve ser cortada. Essa é a pena que aplica-se ao feiticeiro no sistema islâmico. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar. O capítulo sobre a feitiçaria é um capítulo bastante longo e falar sobre isso levaria bastante tempo, pois existem várias vertentes que a gente poderia aqui abordar, mas o objetivo das aulas não é de alongar e aprofundar, mas sim de trazer os capítulos de uma forma resumida. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.